assistirás o seu teatro com outras mulheres ao mesmo quarto. Desculpe, amiga, se te magoei. Sem querer pra ele, me entreguei.

incrível Hulk, mas carregaria o mundo só em prova de amor pra você. Não sou Superman, mas te levaria em volta desse universo. Não sou um homem de ferro, mas carrego esse amor. E por você eu sinto amor de infinito. Não sou um homem de ferro, mas carrego esse amor. E por você eu sinto amor de infinito. Você é tudo que preciso. Você e eu, se amando pela cama, nos rolando no lençol, tirando nossa roupa. Eu vou te contar um barato louco. Era noite de luar com você, você e eu. Se amando pela cama, nos rolando no lençol, tirando nossa roupa. Eu não sou incrível, o que mais carregaria o mundo só em prova de amor pra você. Não sou Superman, mas te levaria em volta desse universo. Não sou um homem de ferro, mas carrego esse amor. E por você eu sinto amor de infinito. Não sou um homem de ferro, mas carrego esse amor. Para, pensa, onde está o seu verdadeiro amor? E se não for ele, então esqueça.

confesso, não dá mais pra viver sem ter você. Me diz o que é que eu faço, me diz o que é que eu faço. Se o nosso amor se acabou, já tô curtindo, já dancei, acompanhado com outra pessoa. Luxo desce, eu vou te esquecer. Eu vou tentar me segurar, fazer de tudo aqui. Brasil. Mais uma vez fui me entregar a esse amor tão inocente. Os sentimentos não pude evitar, me conquistou tão de repente. Assim me deixou apaixonado demais. Audiomania é show. Porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere voy a darle pa' que sienta y de nuevo Ella quiere voy a darle pa' que sienta y de nuevo Ella quiere pa' que sienta y de nuevo Fico suave de Alisson Production, o considerado Alisson Produções. Eu acordei pensando em você, meu doce anjo. Coisas bonitas, coisas legais, que vivo contigo. O nosso amor tem altos e baixos, mas levamos em frente, é do coração, nossa relação. Eu lembro quando te conheci, você olhou, eu sorri pra ti.

daquele beijo que você me deu. Cada vez aumenta mais o meu desejo, meu coração é seu. Só você sabe fazer daquele jeito que me dá prazer. Só você tem o poder de me enlouquecer com um simples olhar. Pra sempre vou estar junto com você, yeah, yeah. Foi o primeiro beijo que você me deu, que me conquistou, yeah. Thank you. Wagner inigualável. Hey! Melody. Entenda, tudo que eu quero é ficar contigo. Por favor, entenda, cansei de ser apenas seu amigo. Estou completamente apaixonado, enfeitiçado. Tu já sexy me hipnotizou. O cheiro está presente na minha mente. Vou te mostrar o verdadeiro amor. Quero viver contigo, essa paixão. Quero encontrar abrigo no teu coração. Quero acordar contigo e poder dizer: eu tô na minha vida, vou amar você. Quero viver contigo, essa paixão. Quero encontrar abrigo no teu coração. Quero acordar contigo e poder dizer: eu tô na minha vida, vou amar você. Dário Rocha. Resumo do Melody, tornando os melhores melodies do momento. Agora resumo do Melody. Resumo do Melody. Resumo do Melody, tornando os melhores melodies do momento.